radioarc@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panini. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. J'espère que vous allez bien, que en ce dimanche 2 novembre, lendemain de jour férié, bon, un jour férié, un samedi, mais pour certains, il y en a qui travaillent le samedi et qui ont pu profiter de ce samedi. En tout cas, nous, on commence en musique. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a un repas dansant organisé par Radio Arc-en-Ciel le 29 novembre prochain, ici à l'espace Arc-en-Ciel, avec mon cousin d'Apollo. Donc, si vous souhaitez participer à cette soirée, donc un repas dansant, donc qui dit dansant dit animation, avec Adrian Preda, c'est un claviériste de la région parisienne que vous ne connaissez pas pour la première fois ici à Orléans. Voilà, passez une soirée agréable entre amis, en famille. C'est le 29 novembre prochain. Vous pouvez réserver, récupérer vos places, soit ici au studio de Radio Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bannier, ou bien il y a deux points de vente. Les établissements Mariano et Acribéria, les paniers du monde. Voilà. Donc, du coup, on va continuer en musique. On va écouter Ao Vivo Mariano Nolasco con Medo Bobo. On écoute. Aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. On continue. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour choisir toutes vos musiques préférées, faire vos dédicaces. On continue avec S. Adam Mishtolefin. Essa dama me mata, essa dama é demais. posso fazer amor. Então, fala pra quê? Se eu posso fazer também esse mundo todo, pois tá bem gostoso. Então, fala pra quê? Se eu posso fazer gemer esse corpo todo, pois tá bem gostoso. Vem morena, baila, o teu corpo nada. Mostra o passo de dançar, me deixa entrar. Continuons en musique et maintenant on va écouter une reprise Agatha qui a repris quelques anciennes chansons qu'elle a avec d'autres artistes. Elle a une chanson, une de ses premières chansons, ça a été avec Dame, et là cette fois-ci c'est avec Mimikat et la chanson s'intitule Perfume de Mulher. On écoute. Já desconfiava quando tu chegavas tarde para jantar, e sem qualquer conversa dizias depressa: estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias a mim. Teu jogo e punhava no fogo que não era assim. e poemas que eu também li. E aquele retrato que ao limpar-te o fato, ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados que tinhas olhado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas, por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Sabes que não, nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as manchas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são só da mesma dona desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúmes. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não te quero. Perfume de mulher, une reprise de Mimikat avec Agatha. Alors justement, Agatha avait fêté ses 50 ans de carrière il y a quelque temps au Portugal, et donc elle avait invité plusieurs artistes à partager ses chansons. On vous fera découvrir qu'il y a peut-être quelques chansons de et ses partages au cours de cette matinée. On va écouter maintenant Bombocas avec Amor Perfeito. Todos queremos um homem caliente, paixão ardente que nos fascina. Eu também queria ser amada e acordar sempre com uma flor. Ai, aquele que namorar comigo terá carinho e muito amor. Quem está pronto para se apaixonar? Quem está pronto para se envolver? Como um homem que vai ter coragem para mandar mensagem e me enlouquecer? Quem está pronto para se apaixonar? Quem está pronto para dar a paixão? Essa mão no ar agora, isso daí a zona do teu coração. Quem não sonha com um amor perfeito, com alguém que nos possa dizer. Todas temos um homem caliente, paixão ardente que dá prazer. Eu também queria ser amada, eu acordar sempre com uma flor. Ai, aquele que namorar comigo terá carinho e muito amor. Quem está pronto para se apaixonar? Quem está pronto para se envolver? Como um homem que vai ter coragem para mandar mensagem e me enlouquecer? Quem está pronto para se apaixonar? Quem está pronto para dar paixão? de uma doença sem ter cura para o meu coração. Pois aquele beijo doce e amargo, aquele jeito santo e pecador, és tudo aquilo que tinha sonhado sem tirar nem pôr. E teu sex appeal, com o resto faz o tempo ver o final. Me deixa o peito louco e explodir de paixão fatal. Por isso quero me perder contigo, por isso meu amor não posso mais. Coisinha sexy, coisinha sexy, és demais. D'écouter Causing a Sexy, une reprise de Nonkamatsu Mandarin. On va continuer maintenant avec Resistência ao vivo em Lisboa, uma música que toda a gente conhece, Não Sou o Único, Resistência. Thank you.

corpo e a pensar no que há de ser de mim. Serei burro ao não viver, cego de tanto querer ser o teu sim. E tu dizes que não, sinto que não és sincera e que a razão não a queres revelar. Dizes que não e eu aqui à tua espera de coração pronto para me entregar. Folha ao vento, pintas-te firme, mas é fingimento. Enganas o destino, mas vejo que escondes por trás desse teu desatino. Não me venhas com falinhas mansas, confusões e falsas esperanças. Abre o teu jogo, liberta do drama o tolo que ama. Dizes que não, sinto que não és sincera e que a razão não a queres revelar. Dizes que não e eu aqui. On vient d'écouter Une Mondena se came d'elle. On va continuer en musique et surtout en dédicace puisque la prochaine dédicace, la prochaine chanson, elle a été demandée de une fidèle auditrice aussi, très très fidèle, de nos ondes, de nos soirées, de nos, toutes nos manifestations, c'est Madame de Arrojo, à qui je fais un gros bisou, pour sa belle Rosie, pour Olivia, pour Gloria, animatrice de Radio Arc-en-Ciel, pour Carla, pour son mari, bien évidemment, et pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Elle nous a demandé une chanson de Tony Carreira. Alors, il n'y a pas que Tony Carreira, puisque là, ça, il va y avoir Michael Carreira, hein, Anselmo Rav, Toy et Tony Carreira, avec une chanson, leur dernier succès de cet été, Beijo. On écoute Beijo.

Voilà, une chanson composée grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. On continue maintenant avec une artiste qui était parmi nous au mois de juin dernier pour la fête des 100 populaires de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Claudia Nayar avec son gros succès de Portugal a Bailar. On écoute Claudia Nayar. Temos que nos casar. Vamos ao Senhor Padre para nos abençoar. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão amar. Eu quero que sejas meu. Vamos ao Senhor Padre pedir a bênção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, diz este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão amar. Claudia Nayar. On va continuer et cette fois-ci, c'est une dédicace de notre ami Florent Amigo qui m'a envoyé un petit message. Alors, il faut juste que je récupère le petit message qu'il m'a envoyé sur Messenger. Voilà, il souhaite faire une dédicace de mon choix à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, sans oublier Christine. Donc voilà, Florent Amigo, vous le connaissez, c'est celui qui fait tous les podcasts qui les publie sur nos réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas, et on peut le féliciter et surtout, surtout l'encourager parce que, et le remercier de tout ce qu'il fait pour Radio Arc-en-Ciel. C'est vraiment quelqu'un de précieux. Voilà. On va écouter, Agatha avec Dame et la chanson qu'ils ont repris. C'est une chanson, une vieille chanson de l'artiste Agatha qui a été un peu réinterprété et avec de nouveaux arrangements, c'est Sozinha. On écoute. Eu estou quase a conseguir que a dependência desse amor seja só recordação de má memória, já se vê. Eu estou quase a aprender a viver. Sozinha do que nunca, mas feliz por uma vez. Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser e de uma vez por todas a saber gostar de mim. Não sou desaparecer, desta vez vou-te dizer. Vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. Continue maintenant avec Ana Duarte, une chanson, une de ses dernières chansons qui s'intitule L'Aube. Ana Duarte, L'Aube. Je vous laisse sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il faut composer pour faire toutes vos dédicaces et puis choisir vos musiques préférées, enfin tout ce que vous avez envie de vouloir partager sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, Ana Duarte, L'Aube, c'est maintenant, il est 11h54. Sabes que me traías e depois te rias, mas não foi assim. Ana Duarte Loba. On va continuer avec Nena, Mulher dos Teus Sonhos. J'en écoute. Yeah. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, c'est aussi une fidèle auditrice que des auditeurs fidèles. C'est Françoise qui m'a contacté pour faire une dédicace spéciale à Florent Amigo, pour le remercier de ses podcasts parce que elle va pouvoir refaire écouter une dédicace qu'elle a faite. Je crois que c'est son neveu, je ne sais plus, ou son petit-fils. En tout cas, pour quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Et donc parce qu'il dormait et donc elle a pu lui faire écouter, réécouter cette dédicace. Donc merci Florent pour tes podcasts parce que du coup, tu vois, ils sont très utiles pour pouvoir réécouter, réentendre un autre moment, des moments qu'on a aimés sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, on va écouter Nini Ovajmaï con bébé. On écoute. Eu quero dar-te a ti o que pedias, uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Corpo. Alors, il faut que je fasse une petite rectification parce que tout à l'heure, c'était pas Françoise qui nous a contacté, mais c'était quand même une fidèle auditrice puisque c'est la mamie de Mathis, c'est la grand-mère de Mathis. Mathis, hein, l'animateur que vous connaissez tous de C'est avec vous le samedi. Et donc, elle a passé une dédicace pendant l'émission de Mathis pour un autre petit-fils qui s'appelle Maël. Et Maël était en train de dormir. Donc, du coup, elle a pu reprendre l'émission où la dédicace était diffusée et donc, elle va pouvoir la faire réécouter à Maël. Voilà. Désolé, j'ai j'étais un peu en train d'essayer de faire plusieurs choses et puis finalement les deux choses que je faisais en même temps, elles ont été mal faites. Bon, en tout cas maintenant on continue en musique, les choses sont rectifiées, on continue en musique et on va écouter Monica Sinte, Le Poder Falar. Podem falar, Monica Sintra. On continue. Alors là, c'est même pas une dédicace, c'est un choix de musique. Elle voulait rester discrète, donc on va pas citer qui c'est. C'est quelqu'un qui écoute régulièrement Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Elle m'a demandé une chanson, Ain't That Sintu, qui zombe. On écoute et on découvre. Ecoa no peito como saudade que não passa. Teus passos, teus beijos, memórias tatuadas. Mas tua presença virou brisa que me abraça. Foste tempestade e calma no mesmo abraço. Desenhavas promessas no calor do compasso. Agora só resta o perfume no espaço e um coração que dança no cansaço. Ainda te sinto no toque do vento, na pele que arde sem teu alento. Dançamos no tempo, sem chão, sem razão. Te amo no eco de uma ilusão. Ainda te sinto. Mas nenhum calor apagou teus faróis. Foste a canção que ainda vive em mim, mesmo que já tenha chegado ao fim. Guardei tua ausência em caixas de silêncio, sorriso fechado, coração em suspenso. Amo que fomos, mesmo sem retorno, e sigo bailando um sonho sem contorno. Ainda te sinto como um fogo que não queima, como um beijo perdido que ainda me enfeitiça. Vivemos no tempo entre o sim e o nunca mais. Dançamos sozinhos, mas em passos iguais. Ainda te sinto nos quais. caídos por ti. Eu consumido pelo receio. Vida mandaste, me enganou. Sem cruzar nossos destinos. Tua mãe me rejeitou. Só queria rapazes finos. Agora estou cansado. Meu coração andou à briga. Fazes parte do passado. Tens mais olhos que barriga. Agora estou cansado. Meu coração andou à briga. Fazes parte do passado. Tens mais olhos que barriga. La fin de l'émission et de vous laisser avec Nicolas. Il est midi 17 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et j'ai une petite dédicace de Dominique qui souhaite souhaiter un bon dimanche à tous les membres du groupe Capa Negra et tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Il m'a demandé de partager une chanson qu'il va chanter prochainement. Voilà, c'est ça. Vagabonde, Gustavo Lima, Luis Fonsi. On écoute. Tem cerveja aí? Tem! E tá gelada? Ah! Que se roupa lá você, rapaz! Fala comigo, bebê! O embaixador? Uma vez mais. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém. Se eu vou pra rua, pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém nesse mundo, esse alguém sonhou, esse alguém sonhou. Ale, fala comigo. O embaixador agora tá em todas as línguas. Ai, agora me voy a hablar a todos los hombres fieles. Dice que todos los hombres son vagabundos. Nancy, Gustavo Lima, Vagabond. On continue maintenant avec Berlito Campos com Pimpinel. Janela, ó Pimpinela, já estás com ela. E o teu marido que não mais voltou, não voltou porque já passou. Ó Pimpinela, não faças isso, foi o conselho do tio João. Nunca quiseste saber nada disso, comias tudo que tinhas a mão. Mais de 1 milhão. Ó Pimpinela, boca tem juízo. Eu testemunho do Padre Julião. De tarde à noite só pão com chouriço. Comias tudo que tinhas a mão. Ó Pimpinela, agora fica sozinha. É só encostar na tua barriguinha. Ó Pimpinela, agora fica sozinha. É só encostar na tua.